Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 8 de novembro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso musical é que hoje lhe vai trazer grandes temas. Vai trazer, primeiro de tudo, temas mais antigos, mas que ainda assim merecem aqui o seu destaque. Ora, para quem já agora, para quem não conhece, o musical é um programa que se dedica, portanto, à música, mas música, digamos, cantada em idiomas que não estamos habituados a ouvir aqui em Portugal. Passemos a exemplos práticos. Vamos ficar com uma música da década de 80, ainda no tempo da Jugoslávia, mas cantada em sérvio, o tema de Tomas Drakovic. Intitulava-se Danka, esta música. Uma outra, de 1989, dos Levostronia Svijenia, diretamente da Rússia, ou neste caso da União Soviética. A música chama-se Ciao Bambino e é o percurso de uma, digamos, é o percurso de uma União Soviética a recuperar a pouco e pouco daquilo que se passou em 1986, a 26 de abril desse ano. Foi aquela explosão nuclear que vitimou milhares de pessoas e ainda hoje vai provocando os seus efeitos perto daquela central nuclear que ainda hoje está radioativa. Ora, vamos ficar então com estes dois temas. Primeiro, como disse há pouco, diretamente da Jugoslávia e da União Soviética. Curiosamente, dois países que já não existem, que se desmembraram, curiosamente, quase na mesma altura também. Ora, Tomas Drakovic com Danka e também os Levostronia Svijenia com o tema Ciao Bambina. Hoje vamos direcionar-nos mais para a Rússia daqui a pouco. Danka, danka, volim te. Madrid me ultrata. Tchau, bambina. Tchau, bambina. Я тебя разлюбил, мне нужна ты мне больше, Марина. Нина, Нина, Нина. Тчау, бамбина. Тчау, бамбина. Я тебя разлюбил, мне нужна ты мне больше, Марина. Все поняла, но я знаю, отвергая тебя, я других для любви выбираю. Так что все позабудь и люби, кого хочешь отныне. Но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бамбина! Чао, бамбина! Я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина! Марина, Марина! Чао, бамбина! Чао, бамбина! Я тебя разлюбил, Марина! Armeanca talvez seja um nome do qual não tenho, estimado ouvinte, grande conhecimento. Mas a verdade é que em 2006 lançou o sucesso que tentou penetrar por toda a Europa. Infelizmente a cantora romena não conseguiu e o PA não foi mais do que o sucesso, mas na Roménia. Vamos ouvi-lo hoje, tal como o Polaco, lançado por Iliuba Alisic, mais ou menos na mesma altura. Duas músicas que até fizeram sucesso nos seus países, mas não passaram daí. A primeira vem da Roménia, a segunda da Bulgária.